Como é que uma pessoa faz para saber que está no caminho certo? O caminho certo é sempre o caminho do amor. Então, se você pratica o amor, se você tem amor pelo seu irmão, se você tem amor pelo seu pai, por a sua mãe, se você tem amor pelas coisas que você conseguiu, se você zela, com certeza você está no caminho certo. Caminho certo é você ter a consciência limpa de que você adquiriu tudo o que você tem, sem passar por cima de ninguém. Se estivesse no seu lugar, eu perguntava: seu Oscar, você gosta desse trabalho, dessa lida espiritual, de estar consultando as pessoas, de estar junto com os médicos, orientando? Faria essa pergunta. E o senhor Eu responde? iria responder: não tem uma coisa mais gratificante do mundo. É muito bom. Quando eu vejo meus filhos aqui da casa, incorporando seus guias com força, com firmeza, eu fico feliz, porque todas aquelas orientações que eu dei estão valendo a pena. E quando eu vejo aquele filho que entrou assim de uma forma um pouco acanhada, tímida, crescendo e evoluindo, aquilo é que me gratifica mesmo. Oscar Lego entrou na era, Oscar Lego venceu barreira. Oscar Lego entrou na era, Oscar Lego venceu barreira. Oscar Lego é boiadeiro, homem justo e verdadeiro. Homem justo e verdadeiro, na ilha do Maranhão, ninguém viu coisa igual. Na ilha do Maranhão, ninguém viu coisa igual. Era o senhor Oscar Légua, trabalhando contra o mal. Era o senhor Oscar Légua, trabalhando contra o mal. Oscar Lego entrou na era, Oscar Lego venceu barreira. Oscar Lego entrou na era, Oscar Lego venceu barreira. Oscar Lego é boiadeiro, homem justo e verdadeiro. Oscar Lego é boiadeiro, homem justo e verdadeiro. Na era do Maranhão, coisa igual. Na era do Maranhão, ninguém viu coisa igual. Era o senhor Oscar Légua, trabalhando contra o mal. Era o senhor Oscar Légua, trabalhando contra o mal. Cheto, vamos pra cheto. Cheto. Salve a família de Légua. Salve. A família de Légua tá toda na ilha. A família de Légua tá toda na ilha. Vou bebendo cachaça. E quebrando barreira. Vou bebendo cachaça. E quebrando barreira. Aí, Légua, é viajeiro. Aí, Légua. É viajeiro. Aí, Légua. É viajeiro. O seu Oscar Légua. É viajeiro. Com Maria Légua. É viajeiro. Com Tereza Légua. É viajeiro. Mourão, Mourão, a família de Légua é Mourão. Mourão, Mourão, a família de Légua é Mourão. E Oscar Légua é Mourão. A família de Légua é Mourão. E Oscar Légua é Mourão. A família de Légua é Mourão. É por cima do morro, eu venho. É por cima do morro. É por cima do morro eu sou boa. É por cima do morro eu sou G. É por cima do morro eu sou boa. É por cima do morro eu venho. É por cima do morro eu vou. É por cima do morro eu do morro eu sou bugio. É por cima do morro eu sou boa. É por cima do morro eu sou bugio. É por cima do morro eu sou boa. Salve a família de Légua. Salve. Salve Deus, quem pode mais do que Deus? Ninguém. Acima de Deus. Salve Deus com a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que me reina para sempre. Amém, Jesus, Maria e José. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Muito obrigado. Suas forças, meu filho. Pela oportunidade de ter esse estudo com o senhor. Fosse luz para você. Muito honrado, viu? Qual é o nome do senhor? Oscar Légua Bugiguá da Trindade. Esse foi o nome de encarnado? Esse foi o nome de encarnado. Família de Légua, família tradicional do Maranhão. Ah. Família que trabalhava com a caridade, benzendo, curando as pessoas por intermédio das ervas, das cascas, das raízes, das árvores que existiam no Maranhão. Nosso objetivo sempre foi curar enquanto encarnados e depois que nos tornamos encantados. Somos espíritos encantados. O que é ser um espírito encantado? Diferente de muitos espíritos que existem na Zaruanda, os espíritos encantados não precisaram apreciar a morte. Eles se encantaram. Nós tivemos o privilégio dado por Deus e pela Virgem Maria do nosso encantamento. Porque a espiritualidade entendeu que nós trabalhávamos para o bem e que nós poderíamos contribuir ainda mais com todas as pessoas enquanto espírito. E nós cumprimos a nossa missão até os dias de hoje. Pode-se dizer que, então, vocês conseguiram se libertar da necessidade e obrigação de reencarnar. É isso que quer dizer ser um encantado? Sim. Certo. E essa família era muito grande? Muito grande. Muito grande. Nosso pai teve muitas mulheres e aí a família foi se expandindo. Né? E é uma família que trabalha ajudando na caridade, nas casas. É uma família bem ligada ao nosso Nordeste, né? Nós somos sertanejo, trabalhamos com as energias do campo, com as energias das folhas, com as energias das raízes. Temos esse objetivo e aconselhamos e orientamos as pessoas no caminho da luz. Certo. Pode-se dizer que hoje aquele que tem o mesmo propósito e princípio pode se tornar parte da sua família espiritual no astral? Sim. Pode sim. Como existem é que... Existem muitas almas boas, ah, almas encarnadas, espíritos encarnados bons, e que podem ter esse privilégio. Se a espiritualidade decidir e encantá-los, com certeza vai fazer parte aqui da nossa corrente, da nossa família, que vem com esse sentido positivo de estar ajudando as pessoas a se encaminhar na vida de uma forma mais tranquila, mais leve, mais forte. Como foi o processo de agregar a família Légua como uma linha de Umbanda? A Umbanda, ela acolhe todas as linhas, não é? Então a família de Légua se sentiu à vontade para estar descendo os terreiros. Sim. Onde se tocava os tambor, no Maranhão, o famoso Tericô, e a gente ia desenvolvendo nosso trabalho e muitos foram beneficiados e ainda são beneficiados com os trabalhos que a gente realiza nas casas. E por isso o pessoal aqui dessa banda do Piauí, do Maranhão, são muito ligados, né, a nós, os encantados, a essa família de Légua. O senhor, enquanto encarnado, participava de prática de um culto chamado Tereco? Ou depois desencarnado, o senhor foi como entidade? nós sim fizemos parte dessa prática do Teregô. O Teregô é bem antigo. Sim, né? Enquanto encarnado. E para quem não sabe o que é, o senhor podia explicar um pouquinho? Teregô é o tambor. Aham. Essa é a animação, é a dança. Né? E aí no meio daquela dança, de tudo aquilo que acontecia, nós íamos dando os passos das pessoas, né? Íamos estabelecendo a cura, pegávamos as ervas, macerávamos ali com a mão e ali já entregávamos para alguém que estava precisando, né, daqueles descarregos, daquelas limpezas. Entendi. Existia o fenômeno da incorporação? Não. Não. Nós trabalhávamos pela intuição espiritual. Claro. O fenômeno da incorporação, não. Certo. Então, hoje, vocês, partindo da pátria espiritual, vocês trabalham apenas com a região do Nordeste? Na Umbanda? Não, porque temos filhos que já saíram aqui do Nordeste, já foram para o Sul, né, já foram para o Sudeste, e temos casos também em outras regiões. Certo. No país são um pouco mais raras, mas existem. Falei com uma mestra juremeira chamada Emília Légua. É da família? É da família. Muito bonito. Então, a família de Légua se encaixa dentro da Umbanda na linha de boiadeiro? É isso? Vamos dizer que é uma corrente que está ligada à nossa. É. Mas a gente tem as nossas próprias doutrinas, temos a nossa própria forma. Mas somos muito parecidos, né? Somos parecidos. Mas temos as nossas curimba, temos a nossa forma de lidar. E o boiadeiro, vamos dizer que ele é um pouco mais rígido. E vamos dizer que a família de Légua é um pouco mais flexível. Ah, é. Certo. Além dessa diferença, quais as outras diferenças na forma que vocês têm de praticar a Umbanda comparada com os boiadeiros? Quais são as nós somos léguas. Léguas também nós viramos, às vezes, quando necessário. O que significa? Vamos trabalhar na esquerda. Certo. Às vezes, quando necessário. Né? Quando estamos desmanchando alguma coisa, nós vamos para a parte da quimbanda, chamada. Sim. É a quimbanda. Nessa região aqui, à esquerda da nossa Umbanda. Claro que sim. Ou seja, vocês têm na essência essa liberdade de trabalhar tanto na direita quanto na esquerda. Sim, porque somos encantados. Né? Somos encantados. Por conta dessa condição de encantado, nós trabalhamos. O senhor acredita que o espírito que não é encantado e fosse querer fazer esses dois lados ao mesmo tempo, ele poderia se perder quando fosse para a esquerda? Se houver uma permissão da espiritualidade maior, não tem como se perder. Mas aí, enquanto a espiritualidade não permite, né, até mesmo nós, os encantados, também tivemos que passar por um processo de permissão. E aí, isso nos deu a condição. Mas aqui, nessa casa, ainda não chegou nem o momento para que eu virasse a corrente completamente, né? Ainda não ouvi, com a força de Deus e da Virgem Maria, não vai haver não. Que tipo de condições faria ou traria a necessidade do senhor chegar no momento do senhor ter que virar para a esquerda? Se virar a banda. A situação da casa ficar muito densa. Muito densa. Um exemplo. Um exemplo. Questão de muitas demandas jogadas na casa, demandas ao extremo, né? As práticas de bruxaria, feitiçaria enviada para os filhos da casa, ao extremo. E isso poderia fazer com que virássemos de uma forma assim, bem mais agressiva, porque nós tínhamos que trabalhar com mais intensidade, com mais força, com mais densidade, para que pudéssemos dar resposta e para que pudéssemos sanar a demanda. A gente ouve dizer que alguns espíritos da esquerda, havendo a necessidade, se plasmam no mundo astral na forma de animais. É assim mesmo? Sim, da esquerda sim, porque eles são almas, né? E aí eles já têm um outro tipo de evolução, vamos dizer assim. Como se dissesse que eles trabalham com diferentes tipos de ferramentas. Sim, sim. É uma qualidade de energia que a eles está disposta e predisposta que eles podem manusear ao ponto de se plasmar na forma de um animal. Sim. E como é no caso de vocês? Isso não está disponível ou vocês não precisam? Está, mas é para a gente fazer trabalhos aqui mesmo na Terra. Nós podemos nos plasmar em forma de animal, mas para trabalharmos aqui na Terra mesmo. O senhor poderia citar um exemplo, por gentileza? Um exemplo, às vezes, em forma de um lobo, porque você pode, enquanto filho de Légua, filho de Oscar Légua, né, você está numa floresta e de repente você está sendo atacado por uma série de animais perigosos, e eu posso estar me plasmando em forma de um lobo para estar afastando, porque o lobo assusta vários animais, ou em forma de uma onça, ou de um leão, né? De repente você me vê e até pode até ficar nervoso, mas depois eu vou desaparecer, porque eu estou apenas cumprindo a minha missão de te proteger, de te defender. Certo. O que o senhor está falando é um fenômeno de materialização espiritual. Sim, que os encantados têm essa força de materialização. Olha. Muitas vezes tem filhos da gente que nos veem da forma como nós somos. Né? Certo. Nos veem. O exemplo, o meu cavalo, que eu estou trabalhando aqui no olho dele, ele me via da forma como eu era. Isso quando ele ainda era criança. E o senhor se plasmava como? Como senhor, de chapéu, uma calça, mais ou menos nesse sentido aqui, uhum. É, uma camisa aberta e um chapéu. É, às vezes eu estava com gibão. Claro que sim. E por que o senhor fez isso nessa vida dele, para ele ver o senhor? Porque toda criança tem a vidência, né? Ah, então o senhor não se materializou. Não, mas ele me viu. Claro. Sim, sim. Criança tem a vidência. Ele perdeu quando ele foi comunicar para a mãe dele, que estava vendo. Ah... Então, o que o senhor sugere para quem está assistindo a gente, tem a vidência e tem essa vontade de sair falando? Fique em silêncio. Fale apenas para alguém que possa entender. Se você for falar para muitas pessoas, você vai ser julgado como louco. É o que mais acontece, de pessoas estarem aí, dentro dessas clínicas, atrás dos homens de branco que trabalham com a cabeça. Sim. Dizendo que a pessoa não está muito bem, né? Está muito bem das ideias, não está muito bem das bolotas. Certo. O que lição a sua última encarnação trouxe para o senhor? O trabalho. A importância do trabalho, a importância do homem, do sertanejo, trabalhando ali para plantar a sua terra, para que a gente tirasse da terra o nosso sustento. Nós temos assim uma história de muito, muito louvor, de muita força, mas temos uma história assim de muita lida com a seca, com os problemas que acontecem naturais, que muitas vezes nos deixavam ali sem o alimento. Né? Então o trabalho era a coisa mais importante, porque a gente criava. A gente criava o gado, a gente criava a ovelha, a gente criava a galinha, e a gente criava tudo, a gente caçava, né, tudo para garantir a nossa sobrevivência. Nós vivíamos daquilo que a natureza nos dava, mas cuidávamos ali do campo, não eram como os caboclos. Os caboclos eram onde estivesse alimento, o caboclo estava, onde tinha água e alimento, o caboclo estava. A gente já tem fixação. Claro. O senhor acreditava que a vida continua? Sim. Sim, sim. a nossa própria vida continua. Por quê? Porque nós somos vidas espirituais que ainda estão se permeando nessa terra com o sentido de estar ajudando aqueles que procuram equilíbrio, paz, um pouco de conforto, de alento, de acolhimento. Então, quando o senhor desencarnou e chegou do outro lado, a realidade era igual o senhor achava que era? Quando eu me encantei, né? Isso. Entendi. Quando eu me encantei, eu ainda passei um bom tempo ainda querendo entender o que tinha acontecido. Ah, claro. Porque, de repente, eu me tornei um espírito. Sim. E aí a espiritualidade, força maior, que são os orixás, foram nos dando discernimento que nós tínhamos nos tornado uma família encantada. Ah. Uma família de encantados que tinha que continuar o trabalho. Certo. Tem alguma coisa que o senhor, depois que encantou, se arrependeu de não ter feito? Eu não me lembro. Depois que encantou. Porque depois que eu me encantei, foi só ajudando, só fazendo bem, só orientando, só tentando levar as pessoas a um bom caminho. Então, necessariamente eu ainda não cheguei a um momento de arrependimento de nada que foi feito, porque eu trabalho na ordem, trabalho na luz, trabalho na paz, na tranquilidade, oriento, ensino que o amor é o caminho, né? O amor é o caminho que consegue vencer todos os obstáculos. Onde tem amor, tem tudo. Onde tem amor, tem fé. E a fé, ela não se faz sozinha se não tiver amor. Se você não tem amor, se você não tem essa vontade de amar o seu semelhante, de ajudar, essa vontade de dar ali aquela força, aquele abraço, aquele carinho, aquele alento, você está perdendo muita coisa nesse plano terrestre. E assim, a gente percebeu enquanto encantado, eu percebendo que enquanto encantado eu podia transmitir esse amor à vontade. Oh. Sem se recolher, sem se restringir, apenas movimentando o amor, a prática desse amor, da caridade, da ajuda, né? Em todos os sentidos, não só fazendo a garrafada, fazendo um banho, desmanchando uma demanda, acolhendo, escutando aquele que precisa ser escutado. Certo. O senhor tem algum espírito elevado ao qual o senhor é devoto? Nossa Senhora. Me explica essa sua devoção por essa santa. Nossa Senhora da Piedade. Devoção se volta por uma série de milagres que já aconteceram, pelos pedidos que nós fazíamos, principalmente na época que nós ainda não éramos encantados, para que pudesse dar chuva, para que aqueles fenômenos naturais que às vezes estavam acontecendo, que terminavam atrapalhando as nossas plantações, pudesse ser resolvido através da oração, que o pedido fosse realizado. E muitas vezes o inverno tinha uma sinalização de que não iria ser bom, e quando a gente fazia as nossas orações reunidos ali, através da nossa devoção, a gente via o milagre acontecer, a chuva caía e a gente via a plantação crescer. No mundo espiritual, o senhor tem superiores, pessoas das quais o senhor recebe diretrizes? Os orixás. É. Os orixás é que nos direcionam, porque o processo de encantamento se deu pela natureza. Então, são os próprios orixás. Às vezes, o Oxóssi, às vezes é o Xum, às vezes Iemanjá, às vezes Xangô. Vai depender muito de cada caso. Qual a linha que nós vamos trabalhar? Né? Na linha de Xangô, se nós estamos trabalhando situação de justiça, vamos ter que trabalhar com Xangô, com Ogum, né? Se estamos trabalhando uma situação de problemas familiares, temos que trabalhar com Iemanjá, com a força, com a energia de Iemanjá, de Oxum. Então os nossos superiores são os próprios orixás, que vão nos dando a direção através da natureza. Se você perguntar para mim, Oscar Légua, você já viu um orixá? Não. A natureza. Os orixás são espíritos de alta evolução. Então a própria natureza responde. Naquele momento que eu estou atendendo aquela pessoa que está precisando, ali eu estou direcionado para que força eu vou trabalhar. Como vocês interagem no mundo astral entre vocês da família Légua? Existe uma colônia específica onde vocês vivem? As Aruanda. É. Inclusive, vive Caboclo Preto Velho, os Ereis também. Claro. O próprio povo da esquerda, as Aruanda. A nossa colônia é a Aruanda. Ah, certo. Vocês trabalham diferentemente o processo de desenvolvimento mediúnico comparado com as outras linhas da Umbanda? Você, diferente? É, quando vocês vão desenvolver um médium para incorporar essa linha, vocês desenvolvem diferente ou é tudo igual, seria igual um preto velho, um caboclo, um boiadeiro? É, como existe dentro do processo ritualístico, né, da casa, as chamadas de corrente, tem as águas, tem os ereis, tem os preto velho, os caboclos e os léguas. Então segue toda essa estrutura, o que é interessante. Depois do caboclo vem o légua. Então vamos dizer que sim, são parecidas. Então vocês aqui denominam, da mesma forma que se denomina linha de caboclo, se denomina linha de léguas. Sim. Certo. Légua nada mais é do que um caboclo. Só que um caboclo do sertão. Sim. Não é aquele caboclo da mata, é o caboclo do sertão. O caboclo boiadeiro. É, o caboclo boiadeiro. Tá vendo? É o caboclo do sertão. É o vaqueiro. É a figura do vaqueiro. Você vê o vaqueiro, você se remete à família de Légua. Né? Essa figura desse ser que colabora muito com a sociedade nordestina. Se assemelha muito a essa figura do Légua. O que o senhor acha que o ser humano de hoje perdeu, que vocês tinham no passado, na vida de vocês em família, na vida do sertão, que hoje tem se perdido um pouco? A família reunida depois de um árduo dia de trabalho. Família reunida, um com violão, outro com as rabumba, outro com a sanfona, e ainda ia colocar, e ainda ia tocar, ia cantar, ia dançar. O senhor ainda lembra de alguma cantiga daquele tempo? As cantigas, sempre voltada, como a gente é uma encanteria nova, sempre voltada à questão mesmo desses pé de serra. Né? No momento eu não lembro, claro, de nenhum. Porque o senhor está focado em outra coisa. Isso, né? Mas era voltado mais a esse pé de serra. Claro, claro. E essas cantigas que o senhor entoa no culto da Umbanda, o senhor desenvolveu entre família? Ou foi, sim, assim, uma ordem de quem trabalha para o avanço da religião? Foi desenvolvido entre família, claro, tudo muito bem movimentado pelos orixás, intuída pelos orixás, e a gente foi cantando, né, as nossas curimba. Fomos chegando e fomos dizendo quem era. Né, Oscar Légua entrou na era, e vai. Chega a Maria Légua dá a curimba dela. Aí, quem precisa da minha encanteria, chama ela, que ela vem tudo muito bem intuída pela força da natureza, por sermos encantados. E o som do tambor foi chamando a nossa atenção, e por isso a gente foi se aproximando dos filhos de fé. Aquele som do tambor foi chamando a nossa atenção, o som do tericô foi chamando a nossa atenção. A gente foi se aproximando e entendendo que a gente poderia participar e contribuir bastante. Claro. Sim, senhor. Então, o senhor já teve algum tipo de decepção como ser humano encarnado? A gente tem sempre, isso aí é uma parte que... Mas dói. Qual foi a maior? Eu digo sempre, não é nem qual, é quais, né? Essa questão da falta de escuta, né? Você ouve, mas não escuta. É diferente. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Você ouve por aqui e sai por aqui. Quando você escuta, aqui, fica aqui. Você vai colocar em prática. Aqui, mas vem pra cá. Quando você ouve, vem pra cá e sai pra lá. É. Aí, às vezes, passamos horas de conversa com os filhos de fé e a gente notou que aquela hora não serviu. Certo. Isso é o que mais decepciona. Mas o trabalho continua. Tem aquele que não escutou, só ouviu, mas tem aquele que escutou. Mas de qualquer forma decepciona. O senhor também chora? Sim. Choro quando vejo um filho completamente desnorteado, sendo que eu passei toda aquela temporada auxiliando, orientando. Quando eu vejo muitos problemas de desordem dentro das casas, probleminhas que não poderiam acontecer, termina acontecendo, ciúme, médio-se com ciúme um do outro, não deixa a espiritualidade do outro fluir, aí o outro termina se restringindo porque o outro está criticando, isso faz. Não só eu, como a família de Légua chora. De todos os males humanos, qual o senhor acha que é o maior? A ganância. Por que a ganância para o senhor é um dos maiores males da humanidade? Porque a ganância leva o ser humano a cometer as piores atrocidades. O ser humano rouba, o ser humano mata, o ser humano persegue, o ser humano destrói, o ser humano, ele cai num processo de campo vibracional baixo e é muito complicado resgatar esse ser humano, porque ele está tão movido pela ganância que ele já considera aquilo tão certo, tão correto, que ele não sai daquele ritmo, ele tem dificuldade de sair. De repente, esse ser humano, ele se sente só, destruído por si mesmo, porque ele destruiu tantos seres humanos que os outros decidiram se afastar deles. E aí, de repente, eles chegam nos nossos terreiros, atrás de auxílio, saber o que, que aconteceu. E quando a gente fala que tudo aquilo foi por causa da ganância, às vezes ainda sai chateado da casa. Como o senhor define ganância? O ato de você querer sempre estar se dando bem, em cima de tudo. É você desejar aquilo que é do outro. E você, além de... E você não luta como aquela pessoa lutou para ter. Porque isso é admiração. Você quer aquilo que é do outro. Você persegue, muitas vezes toma. Quantas pessoas não já tomaram casas e riquezas dos outros através de golpes? Se uma pessoa ouvindo o senhor Oscar Léguas diz assim, então não é para eu ter ambição na vida? O senhor responde o quê? Uma ambição medida. Todo mundo tem que ter suas ambições. Claro. Mas tem que ser medida. Você não pode desafiar a lei natural das coisas. Quando ela é desmedida, você está desafiando a lei. Então aquilo que era para ser seu termina não sendo, porque você quer aquilo que é do outro. É sempre buscando aquilo que é do outro. Um exemplo que a gente vê muito são os nossos irmãos que trabalham no campo da política. Tudo é ganância. Tudo é ambição. Quem é que sai prejudicado? Muitos. Por causa da sua ambição. Você tem uma conta no banco que dá para distribuir para mais de 1.000 e termina os 1.000 ficando ali, sofrendo, tendo que se matar de trabalhar. Isso eu considero ambição desmedida. Como é que uma pessoa faz para saber que está no caminho certo? O caminho certo é sempre o caminho do amor. Então, se você pratica o amor, se você tem amor pelo seu irmão, se você tem amor pelo seu pai, por a sua mãe, se você tem amor pelas coisas que você conseguiu, se você zela, com certeza você está no caminho certo. O caminho certo é você ter a consciência limpa de que você adquiriu tudo o que você tem, sem passar por cima de ninguém. Como a gente faz para ter paciência quando alguém vem corrigir a gente e não tem bons modos na hora que corrige? Ter paciência? Como é que faz? É uma parte complicada, né? Sim. Eu sempre digo, respire fundo. Deixa a pessoa que está ali, está buscando uma resposta de você, primeiro você dá uma respirada e você diz assim, sente, reze, respire. A espiritualidade vai te dar uma resposta. Se não der, está faltando concentração, está faltando firmeza. Eu sempre digo que esse é o caminho de quem lida com o ser humano. Como que a gente faz para adquirir a humildade verdadeira? Amando incondicionalmente. Não é olhar para você, nem para o outro ali, ver o defeito dele. É amar ele, porque ele é um ser humano que ele precisa de amor. E ele só vai se recuperar daquele defeito se você amá-lo. Se você apresentar de uma forma sutil, tranquila, que aquele caminho, que aquele jeito, que aquela forma que ele lida com as pessoas, com as coisas, com os problemas, nem sempre é o melhor. O senhor é o dirigente espiritual de uma casa de Umbanda? Dessa casa. Claro. Como que é ser o dirigente espiritual, a autoridade máxima da casa? É uma responsabilidade grande. Que nós temos uma série de entidades aqui, de luz também, que comungam, às vezes, da mesma opinião, mas que divergem em algumas. Né? E nós temos, que, enquanto mentor espiritual da casa, temos que escutar cada opinião dos outros, dos outros irmãos de luz, porque todas são válidas, né? Temos que escutar e temos que conseguir dar para cada um uma função positiva com relação a médiums, com relação a consulente, com relação a tudo dentro da casa, até mesmo o processo de organização de tudo, seja dos assentamentos, que tem entidades que trabalham melhor essa parte da intuição, como um preto velho, né? Porque ele trabalha a intuição com sabedoria. Não é só a intuição, é a intuição e a sabedoria. E o caboclo é mais da intuição, mas tem aquela velocidade, aquela vontade de fazer e de deixar a coisa logo feita. Já o preto velho não, ele vem com aquela força da intuição, com a sabedoria. Fazer, mas fazer bem feito. Né? Não é que o caboclo não faça bem feito, ele faz, mas ele tem aquela agonia por conta da velocidade de Oxóssi, né? Que é um orixá que é veloz. E aí muitas vezes você se deixa levar demais por aquela intuição, termina muitas vezes deixando alguma coisa de lado, às vezes fica faltando alguma coisa, que quando o preto velho intui é bem melhor, porque vem com sabedoria que você vai fazer com calma, com paciência. Ao longo dos anos, o senhor definiu uma série de preceitos e princípios e determinou-os para serem praticados na sua casa. Sim, isso é a parte que mais gratifica. Porque cada um tem um jeito, uma forma, mas não está errada a forma. Né? Se estão trabalhando com o sentido de dar luz a todos que frequentam a casa, então está tudo no caminho certo. Certo. Não tem nada errado. O senhor está dizendo que a forma como cada dirigente espiritual de um terreiro de Umbanda apresenta os princípios e diretrizes para os seus filhos e para o seu médium, está válido. Se lá funciona daquele jeito, é ótimo. Sim. Por mais que seja diferente do seu. Sim. Claro. Sim. E cada um tem uma forma. Sim. Mas o objetivo é sempre o mesmo. Qual é o objetivo final de todos os terreiros do mundo? Fazer a caridade. Olha. Sem olhar a quem. Fazer a caridade sem distinção. Se é pobre, se é rico, se é bonito, se é feio. É fazer caridade. Se não faz caridade, não é Umbanda. Não é Umbanda. Eu sempre digo, não é Umbanda. Se não tem caridade, se estabelece uma cobrança demasiada, não é caridade. Diferente de um filho de fé que chega e quer ajudar. Diferente de estabelecer uma quantia exorbitante para que a pessoa não tenha condição. E muitas vezes, porque a pessoa está desesperada, ela termina tendo, muitas vezes, que está pedindo bandeira emprestada. Ou às vezes se endividando mais ainda para ver a coisa acontecer. E quando essa pessoa não tem uma resposta, como é? A gente sabe que o senhor é um espírito que, quando da mensalidade da casa alguém falha ou não tem mais condições, o senhor não deixa afastar a pessoa, não. O senhor diz, vai continuar sem pagar e vai continuar. Continua, porque se não tem e se não quer, paciência. Vocês veem tudo. Sim, aí eu vou... Ser humano, porque não deu uma mensalidade, ele vai deixar de ser uma pessoa boa? Ou uma pessoa passível de ajuda, né? Sim. Claro. Às vezes é o próprio, a própria cultura dela não é de estar ajudando. Aí, vamos deixar que ela aprenda alguma coisa. A vida é um eterno aprendizado. Eu acredito que um dia a pessoa cai em si e vai poder ajudar. Senhor, enquanto isso, eu tenho paciência para esperar. O senhor nunca deixou a sua casa fechar a porta para filho nenhum? Não. Nem deixei e nem deixo e nem permito que meu cavalo deixe. Porque se deixar, ele vai entrar na disciplina. Eu vou ter que disciplinar. Eu estou buscando com que aquele espírito encarnado evolua. Então ele vai sempre ser acolhido. E quando a pessoa chega para o senhor, mas o senhor não sabe que tudo tem custo, o senhor responde o quê? Eu digo, tem, mas minha filha quer ajudar, meu filho quer ajudar? Quero, pois que bom. Converse com o Pai de Santo, diga, olha, eu vou dar uma ajuda, coisa boa. Ele recebe, pode ter certeza. Entendi. O senhor está dizendo, se aquela pessoa que critica fizer pelo menos a parte dela, tá bom. Sana de todo mundo. Isso. Tem um que não dá, mas tem outro ali que dá, que compensa. Sim. Eu até hoje não vi nenhum terreiro que faça caridade, o pai de santo morrer de fome. Ou a casa fechar. Ou a casa fechar. No dia que não tiver mais velho nessa casa para trabalhar, a gente vai trabalhar com a água. A gente vai trabalhar com aquilo que tem. Sim. Se não tem, paciência. Como que funciona desde o princípio até o fim desse ciclo? Ensina pra gente um pouco, dentro do seu ponto de vista. O filho procura a casa de Umbanda. Daí diz ao senhor, gostei dessa casa. E agora? Qual que é o próximo passo? Eu sempre pergunto. Você gostou da casa? Gostei. Você está com vontade de desenvolver a sua mediunidade? Estou. Pois seja bem-vindo. Eu passo a obrigação. Mas eu não obrigo ninguém a entrar na minha casa. Eu sempre digo que às vezes a pessoa tem uma mediunidade bem acentuada. E precisa desenvolver, mas eu digo, olha, é necessário um desenvolvimento. É importante você desenvolver. Mas você tem livre arbítrio. Eu não faço nenhuma condição para dizer, se você não desenvolver, você nunca vai se dar bem. Se você não desenvolver, suas coisas nunca vão se organizar. Chantagem, né? É, não. Eu digo, é importante que você desenvolva. Enquanto meu filho não está conseguindo desenvolver, eu vou estar aqui com a porta da minha casa aberta para lhe receber todos os dias de caridade. Você vai ser acolhido, recebido, orientado, vou lhe passar os banhos do mesmo jeito. Eu acredito que seja importante você desenvolver. Mas você tem livre-arbítrio. Claro que sim. Não desenvolva a sua mediunidade por ameaça. É. Porque não é esse o caminho. Então ela chega, então diz assim, não, então eu quero entrar mesmo. Que princípios, que preceitos são esses que o senhor passa? Eu peço para vir a casa, rezar o texto durante 7 dias, colocar uma vela de 7 linhas aqui na casa para afirmar toda a corrente. Se puder estar trazendo a vela de 7 dias branca para estar afirmando um anjo de guarda, é interessante. É muito interessante trazer. E a gente dá um ciclo de pólvora aqui na casa, que é para fazer a limpeza da pessoa. Ciclo de pólvora talhada da vela vermelha, preta e branca, para que ele seja descarregado completamente, para que ele possa entrar na gira, na corrente, de uma forma tranquila, leve e limpa. Então a pessoa vem e aí faz o terço durante 7 dias. Sim. Toma os banhos indicados e entra para o círculo de pólvora. Sim. Por que essa série de terços? Alguém pode estar perguntando se aqui é Umbanda. O terço potencializa a energia. Potencializa a energia. Quando você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria, é bom. O santo aceita. Agora, quando você reza um terço, você está potencializando a energia da Ave Maria 50 vezes. 53 vezes. Você está potencializando a energia do Pai Nosso 7 vezes. Então, você está potencializando a energia. Por isso, a razão de rezar o terço. E nós somos devotos de Nossa Senhora. Claro. Nossa Senhora, nas suas aparições, o que, é que ela pede à humanidade? Rezem o terço. Não é isso? Então, o Umbanda é feita também dos santos católicos. Sincretismo. A união das três etnias, a branca, a vermelha e a negra. Sim. Claro que sim. Então é importante se rezar o terço. É importante pegar o ciclo de pólvora. A pólvora descarrega, ela tem um elemento muito positivo para descarregar. Que ali explode tudo, toda a energia negativa, o GBT sai. E você toma um banho de fumo, com cachaça, amoníaco, se tiver um tipi também não é ruim. E depois toma um banho de limpeza nas ervas. Para você se sentir fortalecido, porque os banhos têm o quê? Uma composição energética que ajuda as pessoas a se fortalecerem. Aqueles que nunca mais tiveram a permissão de dormir, começam a dormir bem. Por quê? Porque foi feita a limpeza. Ah, certo. Então, antes mesmo de ela entrar, ela precisa vir e cumprir esses preceitos. Precisa. Não coloco nenhum na gira sem cumprir esses preceitos. Por quê? Porque meus filhos já estão limpos. Aí chega alguém sujo, vai atrapalhar, porque eles estão ali limpos, fazendo seus trabalhos, seus preceitos. Pronto, então aí a pessoa fez esses preceitos e entrou. Ela já pode incorporar o guia dela? Ou tem que esperar um ano? Não, vem o processo de radiação dos guias. Durante a gira de desenvolvimento. Primeiro que a incorporação não acontece do dia para a noite. Fala. A incorporação é um processo que é um pouco lento, né? Nem sempre você vem para a gira e já vai receber o seu caboclo, o preto velho, o erê, a sua bombagira, seu exu, não. O seu lego, não. Você vai sentir as energias que estão chegando, vai se radiando, vai se movimentando ali naquela energia toda ali, vai o banzeiro parece que está pesado, você vai sentindo aquela composição energética toda, mas tem um tempo. Eu sempre digo paciência. Fala, Oscarino, quem é meu guia? Pô, minha filha, tenha paciência. Na hora certa, o seu guia vai se revelar. O senhor diz isso sabendo quem é o guia dela? Sim. E por que o senhor já não fala logo? Não, não precisa. Deixa o guia se revelar. Todo médium tem uma força. O guia começa a se revelar por si sem nenhum problema. E muitas vezes pode acontecer de ele estar recebendo uma informação de um guia que às vezes não é dele. E naquele momento eu estou vendo aquele guia. E se eu digo que é aquele guia e depois vem outro? E se vier outro, aí vai dizer, mas o Pascaleco me disse que era o caboclo tal, por que é que eu estou recebendo esse? Fica sugestionado. Isso. E causa uma fixação. Porque às vezes pode acontecer de um outro caboclo estar ali ajudando no trabalho para aquela pessoa. Nem sempre aquilo que se revela para a gente é necessariamente o guia, o mentor. Entendi. Sim, sim. Então, aí a pessoa chega num ponto e diz assim, não quero mais. Aí ela fica com medo de sair, com medo de Exu perseguir essa pessoa e derrubar ela. Não. Sobretudo quando vai para outra casa. Vocês fazem isso? Não. No dia que a pessoa quer sair, ela vai sair com toda a sua energia. Eu sempre digo assim, minha filha vai sair, vai. Mas vamos fazer o seguinte, não deixe de fazer as suas firmezas. O que é isso? Suas firmezas, botar a vela do seu corvo. Na onde? Dentro de casa? Algumas pode ser colocado dentro de casa, do caboclo, do preto velho, do légua, claro. Do erê, pode. Do povo da esquerda, coloca do lado de fora. Certo. Né? Não deixe de fazer suas firmezas. Se minha filha quer se afastar da casa, se afaste, sem problema. Mas não deixe de fazer suas firmezas, não. Porque senão vai enfraquecer, aí você pode ter problema. Aí vai dizer que você teve problema porque você saiu da casa. Ah. Aí você vai ficar com aquela ideia de que a gente está me perseguindo. E não é. Não. Se você continuar fazendo suas firmezas, tudo direitinho, aqui eu sempre digo, todo filho da casa deve ter seu congado assim na sua casa. O congá da sua casa é uma extensão do terreiro. É uma extensão do terreiro. Então é importante que os filhos de fé da casa, eles tenham o seu congá, eles façam as suas firmezas direitinho, porque aí não vai ter problema, ele vai ser um banista do mesmo jeito, porque ele vai estar praticando o ritual. Olha. Ele não está fazendo a firmeza, está praticando o ritual. Pratica ritual é umbanda. Umbanda não é religião. Toda religião, que pra, todo, só é religião se praticar ritual. Certo. Por isso que eu digo, Umbanda e o catolicismo é religião. Sim. Agora, eu não sei se as outras são, porque às vezes falta o ritual. A ritualística é importante. Sim. Meu Deus, como é? Você vê que você vai numa missa, a missa tem começo, meio e fim. É. Você vai, é um terreiro de Umbanda, os trabalhos têm começo, meio e fim. Sim. Não sei como é que acontece dentro das igrejas dos nossos irmãos protestantes. Uhum. Né? Mas eu sei que religião são essas duas. Certo. Posso dizer e afirmar que são essas duas. Daí, ele vai em 3, 4 terreiros, viu que não achou que ia encontrar coisa melhor e se arrependeu e quer voltar. Agora nossa, o senhor diz assim, chega, já teve a chance, não entra mais. Não, a casa está aberta. Ah, é? Não posso fazer isso. Quais são os procedimentos? Volta a fazer o mesmo ritual que fazia, fez um mês, volta a fazer o mesmo ritual. E se ele disser, não, eu já tenho que valer o primeiro ritual que eu fiz? Aí eu digo, não, meu filho, tem que fazer. É uma regra da casa. Não pode vir querer mudar as regras da casa também. É, regra da casa, a regra da casa. Entrou, tem que fazer. Saiu, né? Sim. Mas entrou de novo? Faz de novo. Faz. Tem que fazer. Então, o senhor incentiva as pessoas a fazerem o rosário, mesmo se não pertencem à religião da Umbanda? Incentivo. O rosário é muito importante porque, como eu já disse, estabelece vibração e sintonia com as forças do bem. Sintonia com as forças do bem. Claro. Né? Vamos lembrar que esses santos, eles fazem milagre para a gente. Santo Antônio, São Francisco, sim, Nossa Senhora. Todos são milagreiros. Quantas pessoas já foram curadas de doenças perigosas e feias por causa de milagre? É. Então vamos fazer. O rosário é santo. Claro. A gente está se aproximando dos minutos finais. E o tempo passa bem rápido, não é? Passa. Qual pergunta eu não fiz ao senhor que no meu lugar o senhor faria conhecendo-o tão bem? Pergunta, não. Se eu estivesse no seu lugar, eu perguntava. Seu Oscar, você gosta desse trabalho, dessa lida espiritual, de estar consultando as pessoas, de estar junto com os médicos, orientando? Faria essa pergunta. E o senhor responde? Eu iria responder, não tem uma coisa mais gratificante do mundo. É muito bom. Quando eu vejo meus filhos aqui da casa, incorporando seus guias com força, com firmeza, eu fico feliz, porque todas aquelas orientações que eu dei estão valendo a pena. E quando eu vejo aquele filho que entrou assim de uma forma um pouco acanhada, tímida, crescendo e evoluindo, aquilo é que me gratifica mesmo. Para a gente fazer esse trabalho do diálogo com os espíritos na casa que o senhor é o dirigente espiritual, precisou da sua licença. Por que o senhor permitiu que fizéssemos esse trabalho na sua casa? Porque eu entendo que a espiritualidade, ela não tem limite. E se esse meio de comunicação consegue impor essa regra do não limite, eu acho muito positivo. Graças a Deus. Eu vou pedir a vossa mensagem final e depois pedir que o senhor cante pra gente uma cantiga preferida do senhor. E quando o senhor desincorporar, se o senhor não pode, de repente, procurar Chica Baiana, pedir se ela não quer vir dar uma palavra pra gente depois de Maria. Pode ser. Procure e me diga, eu tive essa intuição de fazer esse pedido. Tá certo? Então vamos lá, qual que é a sua mensagem final, por gentileza? Minha mensagem aos filhos de fé que acompanham esse trabalho que meu filho realiza, sim, e também uma mensagem para você, sim, é que busquem fortalecer sua fé, claro, por intermédio da espiritualidade, seguindo e cumprindo tudo aquilo que os espíritos de luz estão lhe auxiliando, lhe aconselhando e orientando. Porque é importante, é necessário, é fundamental na vida que todo mundo busque conhecer conhecer a espiritualidade, até mesmo para não criticar, para não fazer julgamento. Né? Conheçam a espiritualidade primeiro, entendam. Aí depois que você se julga entendedor, acredito que é mais fácil de você estabelecer algum tipo de crítica. Né? Mas é importante conhecer e que tenham força, porque rapadura é doce, mas não é mole não. Então é importante demais que todo mundo saiba que essa lida da terra não é das mais fáceis. E é necessário que se tenha muito equilíbrio para vencer todos os obstáculos. Fico muito honrado de ter tido essa oportunidade de falar com o senhor assim, pela primeira vez encarnado nessa minha vida, através desse trabalho que realizo com muito amor e carinho, viu, seu Oscar Neto? E que você seja feliz nessa sua lida, que não deve ser das mais fáceis, né? Graças andar a Deus. No mundo. Né? Você também é um légua. Né? Légua de estrada. Aí me elogiou, hein? É, légua. Eita. Légua, bebe cachaça e vence barreira. É. Então você também é légua porque você é andarilho, você anda, né? Você campeia. Tenha muita força e muita luz na sua caminhada. Que assim seja. Minha gente, cadê seu légua? Seu légua foi passear. Minha gente, cadê seu légua? Seu légua foi passear. Foi beber água de rio e foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Minha gente, cadê seu légua? Seu légua foi passear. Minha gente, cadê seu légua? Seu légua foi passear. Quem foi beber água de rio e foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Foi beber água do mar. Calma, família de Léo. Salve. Achei. Graças a Deus, muito obrigado. Então, agora, pedi para o senhor uma segunda mensagem final, antes do senhor, então, aliás, a dona Maria Léguas já está a caminho, já podemos... Sim. Certo. Já passa para a gente uma segunda mensagem final, e aí depois a gente fala com ela. Aqui na casa, na novena, tem um canto que eu acho muito bonito, que fala muito sobre amor. Né? O amor é maior que a fé, é maior que a esperança. O amor é eterno, porque Deus é amor. E se Deus nos permitiu que estivéssemos aqui trazendo essa mensagem de luz aos nossos filhos, é porque Ele tem um ideal, um objetivo na vida de cada um e nós estamos ajudando Ele a cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Então, o amor é o caminho. Que assim seja. Então, muito obrigado. E nada, meu filho. Graças a Deus. Então, agora, o senhor acha que o senhor podia trazer um pouco o médium para a gente conversar com ele? Muito obrigado. Você, luz e resistência, acho, alimentação acho. Para as vossas. Acho. Graças a Deus. Pai Eudes de Oxum? Sim. Como é que foi trabalhar com um légua? Ah, trabalhar com légua é muito bom. Sempre. Principalmente com os Calegre, que é um espírito muito animado naquilo que faz. Uhum. Eu sinto nas energias dele que ele gosta de tudo isso que acontece na casa, os atendimentos. Ele gosta, eu gosto de agradar o meu légua. Uhum. O meu légua gosta e eu gosto de agradá-lo, né? Apesar de que existem momentos que eu termino não cumprindo todas as bases que ele quer, mas eu estou aí na lida, Estamos aqui para aprender. Certo. Então eu vejo que é importante demais trabalhar com légua, principalmente dessa região aqui do Piauí, que é uma família muito procurada também. É. Os caras são muito procurados, todos os léguas. Seu Lourenço Légua, seu Estevam, seu Gonçalves, pai Firmino. Sim, eu acho que a de Légua, Dona Maria Légua, Dona Tereza, assim, todos os Léguas são muito procurados nessa região, porque a gente vê que Légua, quando se propõe a ajudar, ele ajuda mesmo. E ajuda bonito. No próximo diálogo, vamos falar com Dona Maria Léguas. Quem é essa mulher para o senhor como dirigente? Ah, Dona Maria Légua é... Dona Maria Légua é a manifestação da alegria. É muito alegre. A Dona Maria Légua tem uma dinâmica que eu acho maravilhosa, que é a do acolhimento, a do abraço. Né? A Dona Maria Légua abraça todo mundo e não tem nenhum tipo de distinção. Você percebe assim, a Dona Maria Légua muito firme naquilo que ela apresenta. E acho que a alegria mesmo é a maior palavra que eu posso definir a Dona Maria Légua, uma mulher alegre, né? Uma légua alegre, uma légua ativa, né? Uma légua elétrica, cheia de força, cheia de energia, cheia de axé. E todo mundo gosta de brincar também, a Dona Maria Légua, conta os causos dela, né? Como ela mesmo diz, são os causos dela, as coisas, e ela conta com tanta... é tão bonito, né? É tão firme, que a gente fica emocionado. Que a família de Légua é uma das aqui nessa corrente toda que mais emociona a gente aqui. A gente se emociona muito com Légua. Né? Tanto com o Pascal Légua como a Mãe Maria Légua. Assim. Que eles orientam e eles querem que todo mundo cresça, que todo mundo evolua. Olha aí. Então tá certo. Vamos lá, vamos conversar com ela. Uma coisa antes, qual é novamente o nome da sua casa? E aí, Leia Shell, Chão Pará, Terreiro de Santa Luzia. Graças a Deus. Em que cidade estamos? Teresina, Piauí. Graças a Deus. Muito obrigado novamente por essa oportunidade de fazer diálogo com os espíritos através do vosso aparelho mediúnico. Achei. Que assim seja. Como é que uma pessoa faz para saber que está no caminho certo? O caminho certo é sempre um caminho do amor. Então, se você pratica o amor, se você tem amor pelo seu irmão, se você tem amor pelo seu pai, por a sua mãe, se você tem amor pelas coisas que você conseguiu, se você zela, com certeza você está no caminho certo. O caminho certo é você ter a consciência limpa de que você adquiriu tudo o que você tem, sem passar por cima de ninguém. Se eu estivesse no seu lugar, eu perguntava: seu Oscar, você gosta desse trabalho, dessa lida espiritual, de estar consultando as pessoas, de estar junto com os médicos, orientando? Faria essa pergunta. Eu iria responder: não tem uma coisa mais gratificante do mundo. É muito bom. Quando eu vejo meus filhos aqui da casa, incorporando seus guias com força, com firmeza, eu fico feliz, porque todas aquelas orientações que eu dei estão valendo a pena. E quando eu vejo aquele filho que entrou assim de uma forma um pouco acanhada, tímida, crescendo e evoluindo, aquilo é que me gratifica mesmo. Tá bom, gente? Pamané, o senhor falou disso, como que o senhor definiria o diálogo com os espíritos? O que ele é para o senhor? O diálogo de os espíritos é a oportunidade que todos têm de acessar conhecimento das diversas formas através da diversidade de manifestações, de jeitos, de formas que a espiritualidade atua pelo mundo todo, provando o quanto a espiritualidade é criativa, sábia e fazendo com que todos que assistem, principalmente aqueles que acham que sabem de tudo ou de alguma coisa, quebrem os seus dogmas e saiam dos seus padrões. E provando o quanto Deus, como é que vocês falam aqui, o quanto Deus é muito original. Oh. É isso aí, gente. Graças a Deus.